tive que chamar o chum. No rio me banhar, dona das águas que guarda o tesouro. E a minha pele refletindo ouro. Sair daqui é tão inédito. Nem quero mérito, só quero teu sorriso. Bora desbravar o mundo enquanto o tempo passa. Se tu vem comigo, a sorte me acha. Nem me lembro quando me entreguei assim. Sabe que a resposta é sim. Bora, meu porto seguro, meu lugar de calma. Amor que consagra a beleza da alma. Tenho tanta coisa pra agradecer. Eu só quero saber. Chama o chum.